Fechei meus olhos, morri, nem sei pra onde vou. Talvez se me mostrassem como tudo começou, eu vacilei no que eu fiz e hoje tá cruel. Atitudes malditas me impedem de chegar ao céu como Jacó. Eu tento até segurar nas mãos de um anjo, mas ele não pode me tocar. Quando vi meu filho se aproximando, eu falei: Pai, me perdoa, pois eu pequei. Mas não é bem assim, eu tive todo o tempo de ouvir tua palavra a todo momento. Eu vacilei em não acreditar, mas só quebrando a cara que a gente aprende a se virar. Gritei por socorro na hora da minha morte. Aí Deus, tu podes mudar a minha sorte. Falaram pra mim que não tem nada a ver. Você pode até pecar e ele vai perdoar você. Deus é amor e ele é fiel. De qualquer jeito que estiver, ele vai te levar pro céu. Tudo mentira, tudo enganação. Por causa dessa mentira, perdi minha salvação. Eu tive a vida pra te pedir perdão. Tudo que fiz era só ilusão. Mas eu me lembro que eu tava com os meus amigos, chapando um pouco, bebendo, me divertindo. Quando virei um cara bem estranho, não sei de onde eu conhecia aquele fulano, mas me chamou. Eu fui fumar com ele, calça folgada, boné, jaquetão e tênis. E ele foi bacana, me tratou muito bem. Até gostei porque aquilo tudo me convém. Dei uma bola porque tô abafando, mas só história, o meu caixão tá se fechando. Infelizmente não, assim aconteceu. Mais um dos que se foram, mais um que se perdeu. Quem é condenado porque não exercitei a minha fé? Eu corri e achei diferente. A minha vida passava toda dentro da minha mente. Eu vacilei, tremi, eu subestimei. Há pouco eu era o cara e veja no que eu virei. Eu fui ficando mais fraco, então caí de joelhos. Lembrei da minha mãe e dos seus conselhos. Não adianta, era meu último momento. E eu senti se aproximando um grande sofrimento. Quando caí, me levantei, tava tudo normal. Já não sentia mais dor, nem o disparo fatal. Em volta de um corpo eu via toda a multidão. Então olhei mais de perto e era meu corpo deitado no chão. Sem palavras pra expressar como eu vivi e onde tudo foi parar. Só recordações de uma vida que passou. E eu via de longe aquela que sempre me aconselhou: Mãe, me perdoa por não ter te ouvido. Eu não sabia que eu era um filho tão querido, sempre pronta a me evangelizar. Palavras sábias sempre usava pra me acalmar. Eu a decepcionei, não fui ninguém e machuquei aquela que só me fazia o bem. Mas tô aí, me arrependi. Eu sei que é tarde demais, eu só pensava em curtir. Quantos conselhos recebi de tantos amigos, e como se não bastasse, até de amigos bandidos. Cambalear agora não, é tempo de pensar o que fazer quando isso tudo acabar. E quando dei por mim, meu coração parou, e eu pensava no presente, passado, futuro. E como estou, teimosia, demagogia, tudo que todos achavam normal. A lomba perfeita que eu procurei e agora encontrei no final. A porta do inferno se abriu e os anjos a me carregaram. Meu coração quase parando, demônios olhando a me torturar. E eu parei, gritei bem alto o nome do meu Jesus. Lembrei de tantas palavras do seu sangue na cruz. Arrependido do que fiz em voz de desespero. Graças ao meu Senhor, tudo não passou de um pesadelo.